Somente na sua quebrada uma coisa macabra, moleque, eu sei que acontecia. Tiros pro alto rolando, mas salto para os copos no chão, assim foi uma vida. 9 anos de idade ficou na saudade, a pura verdade, ninguém nada fez, uma dona Maria não tem alegria. Por que eu mataram? Eu não sei. Ficarei só pensando no seu irmãozinho que cresce muito revoltado. O irmão era quieto, ele com 13 tinha feito regaço, fumava uma mela, produto da lata. A loucura subia a cabeça, com ferro na cinta ninguém o segura, não se atreva. O que ele quer estar escondido, parece não ter atitude, fica morrer lento com seu pensamento. Não se discute quando menos espera, escuta um tiro pro preto, clé clé com feio, vai vir de quebrada e vai te pegar, que eu sei. A violência toma conta da quebrada, a molecada não quer mais saber de brincar. Revolve é que é o seu brinquedo predileto, a morte chega, leva vários. Pequeno bandido que entrou no mundo do crime, renunciou a família e deu adeus a todos aqueles que um dia o amaram. Sentiu no meio do peito a morte, entrando com tudo, eu vi o seu tio rato. Que ainda sentiam por ele, foi posto em teste. Seus pais sonhavam com o filho, doutor, hoje rezam muito por ele. Se culpa por tudo, talvez tenha errado na criação de seu filho. A sorte estava bem longe, mas perto estava o perigo. Em briga de gangue, o pequeno bandido estava sempre de um lado. A guerra não acaba enquanto não morrer o chefe do tráfico. A área avisada por eles, marcando o lucro maior da parada. A venda de mel e de pó, viciando a molecada. Estava sempre presente, dentro do mal queria vencer. Sem estudo, sem nada, mas se garantia com uma PT. A violência toma conta dos jovens, agora também das crianças que já não brincam como antes. E assim se acabam nossas esperanças. Caminhando para o lado errado, caíram na tentação. A morte então, quem sabe será a salvação. A violência toma conta da quebrada, a molecada não quer mais saber. Crescia, queria mesmo se vingar, pegar o camarada que fez sua mãe chorar várias lembranças. Do seu irmão deixava muito revoltado, queria mesmo acabar com a vida daquele safado. Pequeno bandido foi surpreendido numa esquina da rua, trepado foi encostado no muro à noite sobre a luz da lua. Jogado na viatura como se não fosse ninguém, sua mãe desesperada paga a fiança e fala amém. O que pensou naquele momento, se era aquilo que ele queria, viver no crime e morrer ou estudar? Daí a saída, pequeno bandido voltou à escola, não queria mais se vingar. Pensava na mãe, se perdesse mais um filho, como ia ficar? Pouco tempo depois ficou sabendo que o cara tinha sido preso. Primeira noite na DP deu mole e virou boneca, não teve jeito. Na segunda noite não suportou a pressão, se enforcou com lençol, a morte foi a solução. O tormento tinha acabado, o pesadelo foi embora. A sede de vingança era passado, queria uma vida nova. Mas um pequeno bandido largava o crime, sua ilusão. Mais uma peca entrava no caminho da maldição. A violência toma conta.